A lista de vocês é quantos desenhos vocês escolheram? Era pra fazer lista? Não, imagine, velho. Ah, Era não. pra fumar a lista. Pois é, eu fiz isso, velho. Enrolei ela aqui e fumei. Uai. Ah, novidade, novidade. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da Podosfera. Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Timblu, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. E aí, galera? Vocês falaram em pipoca? Boa, olha o spoiler. Olha só, boa. Junto aqui também, ele, Neilson Lopes. Vamos colorir os desenhos. Quê? O que é isso? Também aqui conosco o nosso estagiário favorito, o melhor estagiário que tem no MachineCast hoje, Flávio Azevedo. Opa, é pipoca quente na manteiga? Você disse pipoca quente pipoca na manteiga? Quente na manteiga. E agora ele, Ricardo Spider. Olá, habitantes, cidadãos e afins. O esquema é o seguinte: se o dinheiro não traz felicidade, por que diabos eu fico triste quando eu tô sem ele? Porque você é um sujeito vazio de coração, seu miserável. Pode ser. Isso é fato também. Seu antissocial maldito. Mas como ele é antissocial, se ele tá até de roupa social? Eita! Sim. Nossa, e o lombo da praça mostrando. Bom, pessoal, como vocês já devem saber aí, nós chegamos ao quarto ano da temporada dos desenhos animados. Olha só, eu acho que é a nossa série de maior sucesso e maior longevidade aí dos nossos episódios, né, gravados até hoje. Nós vamos novamente gravar aí sobre os desenhos animados e provavelmente a gente vai poder fazer a décima temporada, porque o que tem de desenho ainda pra falar... Não falta, né? Não falta. Mas antes, eu acho que é hora dos nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, galerinha, se você gosta de se aventurar por florestas, templos, pirâmides, mansões e às vezes até dar um mergulhinho numa caixa forte cheia de dinheiro, você pode ir lá se aventurar com a gente lá no Facebook. Lá no facebook.com/machinecast ou no nosso grupo facebook.com/groups/machinecast. Agora, se você fica perdidaço por aí, que nem cinco pessoinhas que foram parar num mundo totalmente diferente e vivem sendo tapeados por um velhinho careca, você pode ficar perdido lá no nosso Twitter. O nosso perfil é o @machine_cast. Agora, se o seu negócio é disputas insanas ali de carrinhos contra mutantes e tudo mais, ou então sair pulando depois de tomar o seu suquinho Gummy, você pode encontrar a gente lá no Alvanista. O nosso perfil lá é o @machinecast. Se você viaja mentalmente mais do que o Bob montado em carangas e motocas, o seu negócio é participar com a gente lá no grupo do Telegram. É só pegar o link aí embaixo na descrição. Certo, pessoal. Já se você gosta aí do Machinecast e quer ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho e ajudar a gente... Por favor, divulgue o MachineCast, indique aí para uma pessoa que você gosta. E além de tudo, se você tiver a oportunidade, indique aí se um dia você pegar um Uber da vida, indica para o motorista do Uber, caramba. O cara fica aí o dia inteiro rodando a cidade aí, só pegando os mongos aí que não sabe para onde vão. É, na hora que ele te oferecer a aguinha, tu diz para ele, né? Ó, eu só pego essa aguinha se tu pegar esse podcast aqui que eu vou te indicar. E pega aqui. Já entrega o podcast pra ele. Olha isso. E pega aqui, caiu mal, hein, cara. Dá uma pegadinha aqui. Não, caiu mal, cara. O cara que vai pegar você só tá ali, entendeu? Se o cara vai pegar. Mas sério, divulga aí pro motorista do Uber. Anda com pendrive aí com o Machine Cast gravado, só pra você deixar o cara escutar no rádio dele aí. E ó, Tim Blue, você me permite aí fazer mais um apelo? Eu gostaria que as pessoas que ouvem o Machine Cast, por favor, gastassem 5 minutos da sua vida. 5 minutos pra ir lá no site e comentar algum episódio que você gostou. A gente está carecendo de feedbacks. Precisamos saber se a gente continua com esse negócio, para que direção que nós vamos, o que pautas que vocês querem. A gente quer ouvir críticas, elogios, mas, pô, gasta aí 5 minutos, miserável. Vai lá e comenta, caramba. Olha aí. É isso aí. Olha só. E olha só, pra escrever groselha lá no grupo, vocês prestam, né? Ou pra comentar naquele, como é que é nessa história dos outros podcasts aqueles? Ah, história. Ah, tá. Tô nem aí pra vocês, cara. Ele simplesmente te ignora. Tem 1 milhão de comentários, mas vai ficar no vácuo. Aqui comentou, nós conversa. É. Yeah. Menos lá no Pode Brisar. Lá ninguém responde. Não, seu brisando. Lá você primeiro tem que já chegar balançando a fumaça, assim, primeiro. Tem que chegar passando a brisa, senão não rola. Então tá, espero aí que vocês ouçam o conselho do Spider aí. Ou aceitem a dica, enfim, que seja, ou tenham levado a mijada, vai saber como é. Cada um vai achar que levou de alguma maneira, né? Enfim, de qualquer maneira, espero que vocês façam o que ele disse. Vão lá e comentem, ou mandem e-mail, ou qualquer coisa, ou divulga. Divulga pro motorista do Uber aí. Certo? Então vamos aí nos preparar para, né, falar dos desenhozinhos animados, ok? Então, vamos pro cast! Machine Cast, o podcast que vai voltar no tempo. E agora vamos começar a falar aqui dos desenhozinhos animados. Porém, eu gostaria de já começar o cast falando de polêmica. Polêmica! A gente adora falar das polêmicas atuais aí, né? E eu acho que a gente tá na era das remasterizações, dos reboots e de tanta coisa, tanto nos games quanto na mídia visual, e tanto faz. E recentemente aí surgiu um reboot dos Thundercats, porém na versão fofinha, né? Pra crianças de 5 anos. Na versão caricatum. Hã? Versão caricatum. Caricatum, exatamente. É, eu achei bem engraçadinho. Com certeza, se a minha filha hoje tivesse 5 anos de idade, ela ia gostar de assistir. Ela já tá com 10, então não vai querer mais ver. E eu fiquei, assim, eu não fiquei, sinceramente, eu acho que eu já pulei essa fase de ficar chateado e mimizento com qualquer coisa que façam, principalmente das obras que a gente curtia. Porque eu aceitei que eu não sou o público. Não é pra mim, não é pra gente. Por mais que seja algo que a gente já assistiu, que a gente gostava, não é pra gente. Então não adianta a gente ficar brabo, brigar, xingar e coisa e tal, entendeu? No caso específico dos Thundercats, eu torço muito pra que o desenho dê muito certo, saca? Porque há poucos anos atrás, eles fizeram um remake de Thundercats voltado pra galera mais adolescente ali, sim, mais jovem, e pra galera que acompanhou o desenho das antigas. Sim. Foi uma releitura que eu particularmente achei muito interessante, porém foi cancelada justamente por baixíssima audiência. Exato. Aí lança o desenho voltado pra crianças, que é o público que consome desenhos. A galera começa de mimimi, que não sei o que, que estragou a infância. Ah, velho, vá catar coquinho. Mas quando é... fizeram um negócio que era pra pessoa, não quis, aí vai reclamar que fizeram pra criança. É... Tá, mas tem que fazer mesmo. É... Já aquele Thundercats não era pra... A gente também não era o público. Justamente por isso, porque era uma obra que a gente já tinha visto quando? Quando a gente era criança. Quem assistia Thundercats não eram os adultos. Ah, porque o pai do fulano assistia, tudo bem. O irmão mais velho do fulano, tudo bem, sem problema. Mas assim, 90% era criança. Assim como esse desenho de hoje, 90% ou mais vai ser criança que vai assistir, cara. No máximo o pai vai acompanhar ali porque o filho tá vendo aquilo ali. Não é, nós não somos o público. O público é criança, na nossa época era criança. E esse Thundercats de 2011 que o Edu falou aí era muito bom, cara. O gráfico, o traço do personagem, eu achei bom. Mas também teve mimimi na época por causa disso, por causa daquilo outro. Teve, é, porque mudou a história, mudou não sei o quê. Para, não sei o que, para. Mas se é pra fazer véio. Igual, vai assistir Thundercats então, o outro, vai cara. Vai assistir o antigo, velho, é, ué. Ou então faz aqueles remaster, né, que eles remasterizam o som, filtra o negócio pra HD e tal. Redublam, mas pra poder ter 5.1, né? Oi, faz não, isso. Ué. Eu a infância não foi estragada, né? Ela tá lá, a obra tá lá. É, exatamente. O original tá lá. Eu acho que não é válido quando você, tipo assim, ah, vamos fazer um negócio, você vai se basear naquilo pra fazer, e você faz uma coisa que não tem nada a ver com o negócio. É tipo assim, vamos fazer um remake de DuckTales, vamos. Os personagens principais são o Mickey e o Pateta. Saca? É algo assim, Inclusive o remake do DuckTales ficou muito bom, cara. Aí. Eu tava olhando. Eu vi esses dias o desenho, tava na. Não sei onde eu tava. E eu liguei e achei bem legal o remake do DuckTales. Olha aí. E olha só, a roupa do tio Patinhas é igual a do quadrinhos. É verdade. Spider, tu chegou a ver alguma coisa desse novo Thundercats, não? Não, eu nem sabia, cara. Pra mim é surpresa, hein? Mas eu meio que concordo com você, sabe, Tim Blue? Eu não vi o desenho nem nada, tipo assim. Cara, deixa o povo fazer aí, cara. A gente tem a obra original lá, ela tá preservada. É, cara. Tudo bem, entendeu? É. Faz aí, e outra coisa bola. Que não justifica o mimimi. Hora de Aventura, que tem um traço muito parecido, é um dos desenhos mais aclamados do Cartoon, saca? E pela galera adulta. É muita gente adulta que é... O quê? Que adultos são esse, cara? Cara, sério, procura pra você ver uma parcela grande desse desenho, de consumidores desse desenho, são de adultos, inclusive uma galera que gasta tempo criando teoria do que tá acontecendo, de qual que é a história do negócio e não sei o que e tudo mais, saca, velho? Mas a história não é a mesma? Do Hora de Aventura? Ah, não, pensei que você tava falando do Thundercats. Não. Falando que o traço do Thundercats é muito semelhante ao do Hora de Aventura. Ah, tá. E o Hora de Aventura, uma parcela que consome ele, uma, tipo, quase, uma, sei lá, aproximadamente metade de quem consome o desenho. Olha, são de adultos, saca, velho? Legal. Aí sai o Thundercats com um tracejado diferente, ai, vai estragar a minha infância. Ué? É muito, o pessoal é muito mimizento. Tinha aquele He-Man lá da década de 80, pra gente foi legal, na época a gente era criança. É muito ruim, é tosco demais o anime hoje, não dá pra assistir assim, parar pra assistir, porque, sabe, a gente não consegue, mas na época a gente adorava. Saiu o remake, do reboot do He-Man, foda demais ali, ficamos sabendo ali da história do esqueleto, com o Randori, o caralho A4, coisa e tal, foda, ninguém gostou, cancelaram. Agora Thundercats também, 2011, lançaram o remake, o reboot, lá, pá, pá, pá, foda demais, pá, cancelaram, ninguém assistiu, sabe? vão fazer o quê, cara? Deixa o pessoal fazer o que eles quiserem. Não adianta ficar de mimimi. Vamos fazer mimimi, puto, pariu. Não, a obra tá lá. Daqui a pouco a gente vai lançar remake aqui também dos episódios do Machine. Eu quero ver alguém fazer mimimi. É, talvez até dos participantes, inclusive. Eita porra! Mas por falar que o clássico sempre vai estar lá, partiu? Partiu. Ei, cara! Você gosta de pipoca? Você falou em pipoca? Aham. Que tipo? Pipoca quente na manteiga. Falou quente na manteiga? É encoberta de açúcar. Falou coberta de açúcar, é. Bom, então vamos começar aqui a falar dos desenhozinhos, né? Os antiguinhos que são os bons. E como todo mundo tá cansado de saber, antes da gente começar a falar, nada melhor do que começar com aquele sorteio honesto. Honestíssimo, né? Então eu vou sortear aqui. Oh, poxa vida, adivinhem. Saiu eu primeiro. Pô, oh, caramba, hein? Isso nunca aconteceu, cara. Nunca. Deve ter primeira um, vez. Um bug aí na é o quarto ano da temporada e nunca aconteceu, exatamente. Essa roleta de bingo que você usa aí deve estar com problema. Tem que falar com o Doc Brown pra trocar o capacitor de fluxo. Será que vai ter reboot, o remake do sorteio honesto? A roleta dele só tem uma casa, infelizmente. É a verdadeira roleta russa, né, cara? Só Eita. Tem uma. Bom, e o desenho que eu escolhi é um desenho que eu gostava muito de assistir, né? Talvez... se eu dissesse na escola que eu gostava muito, poderia ser que eu fosse zoado. Na época era normal, hoje em dia isso não existe mais, mas na época era bem possível, né? E... Não, vou zoar do mesmo jeito, não adianta não. Ai, ai, ai. E o desenho é She-Ra, a Princesa Guerreira. Neilson deu reboot aí, reboot na infância aí, ó. Neilson caiu da cadeira, cara. Tá vivo ainda, Neilson? Velho. Não. Mas... eu vou falar pra vocês, recentemente eu peguei pra reassistir She-Ra, porque eu não lembrava muita coisa, só lembrava que era, tipo, parente do He-Man, nem a relação direito eu não lembrava. Olha aí. Aí eu fui pegar pra assistir, cara, tem uma história, uma profundidade na história do negócio que é interessante, saca, velho? No... Diferente do He-Man. A profundidade na história, ela se deve pelo seguinte, e muito, muito dessa história eu fiquei sabendo bem recentemente, inclusive aí com a Netflix, que a Netflix lançou aí o especial, né, sobre a história dos brinquedos, e lá, pra quem já assistiu sabe, né, enfim, que o He-Man surgiu primeiro nos brinquedos, né? Sim. O desenho foi feito para que houvesse venda dos bonequinhos ali, para promover os brinquedos. Tanto que os personagens ali, as armas, as coisas são bem diferentes do desenho, justamente porque os brinquedos já tinham sido feitos e produzidos na época. Me parece até que foi a Hasbro que encomendou o desenho para fazer marketing dos brinquedos. Sim, exatamente, a Hasbro. E aí é o seguinte, essa mesma empresa que fazia os brinquedos do He-Man, eles também faziam a Barbie, né? Então, as mulheres, pra ver como é que era o mercado naquela época, a maioria das pessoas que trabalhavam na produção das bonecas eram mulheres, né? E faziam os brinquedos do He-Man, eram homens. Então existia meio que uma competição. Então elas também queriam um desenho pra promover as bonecas. Mas só que o pessoal dos homens não queria uma Barbie no meio do He-Man. Aí o que aconteceu? Porque a boneca da She-Ra era bem maior, a Barbie era bem maior que o He-Man, porque o He-Man era pequenininho, o boneco era pequenininho, parrudo. Então deu uma briga federal lá, enfim. Mas o desenho saiu. E como é que eles fizeram? Eles fizeram que a Dora era irmã do Adam, né? O príncipe Adam. Que foi separado na infância pelo Hordak e o Esqueleto. E eu achei demais a história, demais. E tanto que o piloto é um especial gigantesco. Eu acho que tem mais de uma hora de duração. Uma hora e meia. Uma hora e meia. Ah, nossa senhora, eu assisti... É um pouco... filme. Eu assisti logo depois que eu vi. Logo depois que eu vi o especial dos brinquedos, eu assisti o filme, esse daí do He-Man da She-Ra. Quem gosta de She-Ra também já viu Sailor Moon. Inclusive, tu assistia Sailor Moon, né, Nilson? Tuxedo Mask. É. Só dois episódios. Sei, só dois episódios, sei. Depois não quis ver mais, não. Sei, aham, tá bom. Sei. Tô falando. Ok. E eu tô pra... E aí, assistindo o desenho, cara, na hora que o He-Man tá quase morrendo e ela pega a espada e grita: pela honra de Grayskull, ninjas cortadores de cebola pularam a janela aqui na minha casa. E foi, assim, o sentimento da nostalgia aflorando os poros dos meus olhos, sabe? Adora, a Horda roubou você de seus pais quando ainda era um bebê. Por isso jamais conheceu a sua mãe e jamais conheceu o seu pai também. Mas você tem um irmão gêmeo. He-Man é seu irmão. E agora ele precisa de sua ajuda. Pela honra de Grayskull, Adora. Pela honra de Grayskull. Pela honra de Grayskull. Não, meu irmão! Foi demais, cara, foi muito bom relembrar de quando eu assistia He-Man, assistia a She-Ra e não entendia como é que um aparecia no universo do outro e coisa e tal, por que que acontecia, até descobri que eles eram irmãos, né, e coisa e tal, enfim. Cara, detalhe interessante também, só te cortar rapidinho, Spider, é que enquanto o Adam foi criado, né, com a família real, mimado e coisa e tal, até, né, ser o herdeiro da espada, a Adora, como ela foi sequestrada pelo Hordak, ela cresceu como general do Hordak. Sim. Saca? Quando a galera encontra ela e tudo, ela é do mal. Ela é um dos chefões do mas mal. Mas ela está sob feitiço. Porque mesmo ela tendo criação do mal, ela acredita que tudo que ela faz é pro bem. Ela acha que os desertores lá, os guerrilheiros lá, que eu esqueci os o nome. Rebeldes. Os rebeldes fazem o mal. E por isso que ela luta contra eles. Porque a como é o nome da feiticeira lá do Hordak? Aquela preto? Eu esqueci. Enfim, ela que usa um feitiço na Adora sempre pra apagar a memória dela, alguma coisa sombria. A sombria, exatamente. Então é assim que a Dora ficou tantos anos sob o controle do Hordak. Ela achava que estava fazendo bem, mas aí quando o He-Man apareceu, por causa da feiticeira, né? A feiticeira transportou, abriu um portal pro universo que a She-Ra se encontra. E no fim, eles se descobriram os dois, que eram irmãos, blá blá blá. Ela veio pra Eternia, pra conhecer os pais. Conhecer os pais, mas ela decidiu continuar lá. Como é que era o nome do universo lá da She-Ra? Cara, eu só lembro dos lugares. A Aliança Rebelde ficava na Floresta dos Sussurros. Sim. Eu não lembro o nome do planeta, eu não lembro. É, não lembro também. Etéria? Etéria, isso. Não, Etéria, Tinha Eternia e Etéria, exatamente. E aí ela decidiu ficar lá. Fala, Spider. Não, tinha Etéria e Eternia. Sim, foi o que eu falei. Isso. É isso. É que você falou Etéria e Etéria, eu acho que ficou repetido. Talvez. Enfim, a mulher tinha um Pegasus, velho. Que viagem, mano. Olha aí. Fala. Cara, eu assistia. O He-Man tinha o Gato Guerreiro. Não, três coisas rapidinho. Primeiro que eu nem tava ligado desse especial de uma hora aí e meia que vocês estão falando. Eita, que existia. Pô, olha aí. Caramba, mas, velho. Mas assim, eu no começo eu já sabia que a She-Ra era irmã do He-Man, assim. Sem ter assistido essa parada, tipo... Já... Na série eles falam, né? Na série eles falam. É, em vários episódios eles falam. É, nesse especial é o piloto, né? Onde aparece a trama toda, entendeu? Eu assistia muito a She-Ra com a minha irmã e a gente ficava procurando o Geninho todo o tempo. Era isso aí. Ah, é boa, o Geninho. Essa é minha lembrança nostálgica. É, porra. Eu sou o Geninho. Você isso conseguiu me encontrar no programa de hoje? Chato pra caramba, velho. Não é não, porra. Legal demais. Porra, era legal. Era cara. Legal. E outra coisa, aí depois... Lá, voltando ao especial dos brinquedos lá, os caras do lado dos brinquedos de meninos, né? Teoricamente, bem entre aspas aí, eles botaram a culpa da baixa, do fim das vendas dos brinquedos ali, por causa das bonecas da She-Ra, né? Por quê? Porque a desculpa que eles deram é o seguinte. Os meninos pegavam o He-Man e diziam, eu tenho a força. E eles não aceitavam que as irmãs e as amigas dissessem que elas também tinham a força. Caralho. Anos 80, né? Anos 80. Anos 80, né? É, porque esse build em 1985 era osso, né, cara? Mulher. Eram tempos complicados. É. Mas eu vou te falar, eu sempre achei a She-Ra mais legal do que o He-Man... Pelo seguinte fato. Lá, será por quê, né? O He-Man só tinha espada, saca? E era fortão. A She-Ra não, velho. Ela. A espada virava qualquer bagaça que ela quisesse que virasse, saca? E mudava do que ela quisesse pro que ela quisesse. Ela virava de espada pra corda e pá, virava uma corda gigante. Espada aí ela acabava de usar a corda, aí escudo. Aí depois ela defendeu com escudo, ela de espada pra bumerangue, aí jogava o negócio no cara. Tem que falar que o Ventania voava, né, cara? Também, e falar, não, falar o Pacato também falava. É, falava. É, só que o... Não, mas vem cá, é um Pegasus ou é um unicórnio? Ele virava, ele é um cavalo que depois de transformado ele ganha asa. Tem chifre de unicórnio e asa de Pegasus? Que diabo é esse? Mas isso aí é turbinado, é peça adjacente, entendeu? É. Farol de milha, é turbo, entendeu? É por fora. Pô, um cavalo mágico, ele pode o que ele quiser de mágica, velho. Sim. Cara, eu só sei que era muito legal. E assistam, vocês, né, que não assistiram Spider, assista Spider. Assim, ele tem uma barriga assim de. Mais ou menos assim, o Flávio depois de tomar aquele chopp, sabe? No meio. Então é gigante. É gigante, no meio, assim. É bem grande. Mas, assim, assiste, assim, os 40 primeiros minutos e aí depois pula uma meia hora e assiste o finalzinho. Porque começam vai e vem do cacete, eu não sei por que tanto, mas, enfim. Assistam, vale muito a pena. E já emenda aí, assistam também a série dos brinquedos lá, que vai... O sentimento da nostalgia vai, assim, a estratosfera. Sensacional. Qual o nome do documentário? A história dos brinquedos. Já tá na segunda temporada, tem que ir lá assistir. Assisti até o da Barbie, cara, de tão legal que é. Caraca. Dizem que tem uma nova animação da She-Ra aí. É, tá. E vai sair no mesmo estilo desse do Thundercats. Será, cara? Não exatamente igual, assim, não é tão fofinho, mas é parecido. É, quase hein? Certo. Ei, cara! Você gosta de pipoca? Você falou em pipoca? Aham. Que tipo? Pipoca quente na manteiga. Falou quente e na manteiga? É encoberta de açúcar. Falou coberta de açúcar, é. Então tá, então vamos dar seguimento aqui e o próximo sorteado aqui é o nosso querido Spider. Vai lá, Spider. Bom, eu vou falar de um desenho aqui que eu acho que metade vai conhecer, metade não, que é dos Centurions. Conhece. Puta que pariu, hein? Nossa, eu não assisti essa bosta. Eu não gosto desse tipo. Porra, qual que é o desenho? Eu não vi. É, daqueles personagens que tu amarrava uma sacola e jogava os bonequinhos. Não é isso. Tá denigrindo aí. Tá denigrindo o desenho, porra. Tá de sacanagem. Que desenho que é esse, porra? Olha a foto, procura no Google, a primeira imagem que tu vê, tu vai lembrar disso aí. Você não ouviu o desenho, Edu, daí o Tim Blue já tá aproveitando e denegrindo o negócio aí. É um fela, é isso que ele é. Caraca, tu pega aquela bolsa de mercado, maluco, com a linhazinha, é isso aí mesmo. O Gato Félix? Não tem nada a ver, cara, o que vocês estão falando. Nossa, o Gato Félix! Uai, pega a bolsa e joga. Pô, nunca fez paraquedista. Os caras estão destruindo mesmo. Fala de novo, fala pro Edu aí, ô Spider, que ele tava na brisa. Ô Edu, o desenho é Centurions. Caralho, velho. Usei muita sacolinha, Spider, pra jogar os bonecos. Obrigado, Edu. Obrigado, cara. Edu. Porque esses caras não conhecem. Aposto que ele acha que é outra coisa. Que isso? Como que vocês não conhecem, velho? Cadê? Manda aí um negócio pra me ver aqui. A foto, caramba, que ele acha que é outra coisa. Não, velho, o desenho era mó estilão de G.I. Joe, tá ligado? Por isso que é uma bosta, detesto de G.I. Joe. Nossa, velho, era massa pra caralho, velho. Tinha o cara que tinha roupa aquática lá, que virava submarino. Tinha um outro que tinha roupa que era tipo um jato. Ah, legal, dá pra te deixar, dá pra te deixar o Spider falar do desenho dele, por favor? Ah, obrigado. Pô, eu joguei até RPG desse negócio, velho. Tô louco. Um saudoso 3DT. Olha só, o cara bota, ele tá se transformando, parece os Cavaleiros de Aço, tá ligado? Exatamente. Eu deveria gostar desse negócio. Pois é, velho. É legal pra caralho. Muito melhor. Ah, eu assisti essa porra, agora eu lembrei do vilão. Ah, eu olhei pro vilão, aí eu vi que eu tinha assistido já essa porra. Nossa, assim, aqui. Ah, eu já assisti esse desenho, eu só não lembrava, ruim, cara. É muito o vilão ruim. É a máquina de Coca-Cola? Vocês devem lembrar dos bonequinhos, cara. Sim, eu acabei de dizer que a gente pegava, amarrava a sacolinha de plástico e ele jogava pra fazer paraquedas. Não, eu lembro mais do aquático, velho. Não, e pior que eu, velho, vou ter que concordar. Eu também, eu tinha esses bonequinhos, eu botava eles no, na sacola e jogava, velho, sem zoeira. Tô falando, Spider, viu? Cara, nunca fiz isso com essa parada, vocês estão malucos. Oi. Nunca vi essa parada de amarrar sacola no boneco. Os vilões são uma máquina de Coca-Cola e uma máquina de Pepsi? É, não. Exatamente. Nossa, os caras estão denegrindo. Tá ligado aquele reloginho, que eu mandei pra vocês hoje, o Transformer? É a mesma coisa que o vilão aí. Caralho, uma máquina de Coca e uma máquina de Pepsi. Nossa, Spider, que bosta de desenho, Spider. falou, cara, eu e o Edu gostamos, achamos massa, vocês não viram direito, estão aí tirando sarro. Eu vi o desenho, cara, eu vi o desenho. Eu vi também, só que eu preferia os bonequinhos pra jogar eles no... Nossa, ah, você cara. Não prefere nada, Tim Blue, você prefere um abraço por trás. Eu não tô zoando o desenho, eu tô falando que quando eu tinha os bonequinhos desse desenho, sim, eu fazia o que ele falou, entendeu? Porque é o melhor que tinha pra fazer esses bonequinhos. Isso, era, porque ele tinha o ganchinho atrás que dava pra botar na bomba. Eu nunca tive um bonequinho desse aí. Eu não sei como é que funciona. Eu acho que vocês estão confundindo com comandos em ação paraquedista, velho. Que também dá, é todos, até o He-Man a gente fazia isso. Meu Deus do céu, cara. Que infância que vocês tiveram, cara. Tava de paraquedas. Infância psicótica. Coisa louca. O sonho dos caras era ser jogado num avião com uma sacola. E onde vocês subiu num parapeito e se jogou com uma sacola pra saber se planava ou não? É, esse daí foi o amigo aquele, não foi teu amigo que fez isso? É, esse foi. Teve um que fez, se esborrachou. Olha só, muito pouco ainda. Eu já tentei com guarda-chuva, vi Mary Poppins e eu falei... Meu Deus, é bem típico do Edu mesmo isso aí. Mas olha só, é sério mesmo, agora eu não lembro de quase nada desse desenho, cara, sério. Eu não lembro não. Eu não lembro de quase nada, mano. Isso aí provavelmente cara... assistia pra, esperando dar o próximo. Só esse cara de vermelho aí que ele vivia com essa cara de doido dele, mano. Aquele cara de vermelho. Que é o sim, vilão, a máquina de Coca-Cola. Bom, a máquina de Coca-Cola, é. Cara, só uma magia pra máquina de Coca-Cola, cara. Pô, que viagem. Enfim, mas o plot do desenho aí, eu não vou lembrar o nome dos personagens nem dos vilões. Claro mas... que não, cara. Vai lembrar de alguma coisa desse desenho? Eu lembro do Jake só, que é o nome principal. E o do Max, esse eu lembro os nomes. Mas a ideia do desenho é que tinha esses dois vilões aí, que eu não lembro exatamente qual que era a motivação deles. É Pepsi Cola o nome deles. Os Centurions tinham uma estação espacial e eu achava massa porque, assim, cada um deles tinha sua especialidade, como o Edu falou. Um atuava no ar, o outro na água e o outro em terra. E aí eles tinham... as armaduras deles eram altamente militares e tecnológicas. Então eles tinham mais de um tipo de armadura dependendo do tipo de missão que acontecia. Então era eu achava bem legal essa variedade, além de, claro, essa parada que eles montavam a armadura no solo, assim. Eu achava isso bem legal. Certeza que o cara que fez eles assistia Cavaleiros do Zodíaco e copiou dos Cavaleiros de Aço, assim, que é muito claro, quando que é Cavaleiros do Zodíaco, é, cara? Não, é de 85 esse desenho, Centurion. Não, é antes. Sério? Então, sério, quer dizer, cara, que o Kurumada copiou os Cavaleiros, os Centurions? Tá vendo? Assim, eita, pô, olha aí. Mas verdade sendo reveladas, são... hein? Sabe por que eles são três? Porque são três por um. Real. Real. Comprava os bonequinhos 3 por 1 real. Pra poder pendurar, já ganha essa sacola. E bota a sacola pra ele sair voando. É, se tu fosse comprar os três bonequinhos, quantas sacolas vinha, sabe? Eu não comprava nenhum bonequinho, cara. Tá, mas tá se falando. Tu fosse comprar na época os três bonequinhos, quantas sacolas vinha junto, sabe? Eu compraria aquele que já vinha com paraquedas, porque é justamente pra isso, né? Quem sabe meu dinheiro fosse melhor aplicado. Só acho. Seu burguês safado. Os bonequinhos de paraquedas saíam aí por 10 centavos, sabe Deus, o sacolão aí. Você usava o bonequinho duas vezes, já fudia tudo, mas era melhor que usava a sacola. Só. Caraca, parola, viu? Os bonequinhos deviam custar 1 milhão de cruzeiros, tá louco? Bonequinho de plato, cara, miserável de ruim. Tá louco. Mas... Vindos do futuro, Dr. Terror e seu companheiro hacker unem suas forças para conquistar a Terra. Somente uma força pode deter essa trama. A união de três homens que, tendo inventado os raios Exos, podem ser transportados para qualquer lugar. Utilizando um incrível sistema de armas de ataque comandado pela estação espacial Skyhold. E eles se tornam a força extrema Homem-Máquina. Max Ray, brilhante comandante das operações do mar. Jake Rockwell, especialista nas operações de terra. Ace McCloud, ousado especialista nas operações aéreas. quer que seja o desafio, eles estão prontos. Os Centurions. Mais alguma coisa, Spider? Ah, não, cara, eu perdi a vontade já. Vizinho é bom pra caramba, você que vai tirando. Não, não, teve 65 episódios, durou bem. Ah, passava, durou bem, passava direto na TV aí, cara. Passava direto, era... depois passava no cartoon. É 5 de 10, esse daí é 5 de 10, não tem como não, cara. Eu via a propaganda do bonequinho do carinha da água, do aquático. Ele, bonequinho tinha tipo um motorzinho, um negócio que ele você colocava na água assim, ele igual uns barquinhos assim. Lá, ó, aí, olha só, pra te ver, Spider, como isso que Edu tá falando é relevante, como a gente era engenhoso. Olha só, bonequinho da água tinha um motorzinho pra ele andar na água. O da terra tinha um motorzinho e ele andava. E o carinha que voava, o que fazia com ele? Não dava pra fazer nada, só amarrar a sacola e jogar. Ou vai dizer que tinha um motorzinho pra ele voar? Ele não era pra amarrar sacola, cara. Ele não era paraquedista. Não importa, cara. Para que importa. O troço era bom aí. O troço era bom e é por isso que tinha bonequinho. Senão não tinha bonequinho pra vender. Se o troço era ruim, ninguém ia comprar o bonequinho. Pronto, acabou. Você acha por que ele, o bonequinho tá com a mão levantada pra cima? Porque ele já sabia que a gente botar a sacola dele, velho. Sei lá, eu nunca vi esse bonequinho. Se vocês tiverem figura aí... Tá aí, ó. Tá no chat aí, ó. Flávio botou aí. Ah, o primeiro já tá com a mão pra cima. Sim, assim, já. Me amarra uma sacola. É, esse é o da água. Da água é o verde, não é? Não. É o azul. É o verde, hein? É o azul. É o verde. Ah, o azul que vocês amarravam a sacola. É, o verde. É o azul, tá de aviãozinho com asa e tudo, Edu. Tá doido? É. Ah, não, é mesmo, é o verde. Nossa, o amarelo, essa erva do Edu, deixa ele daltônico. É, porque a água azul, tá ligado? O céu também é azul, e aí? Por isso que o cara tá de azul, então... É, o Edu tá dizendo que a água é azul também, então o céu também é azul, então todos os bonecos tinham que ser azul, só o da terra tinha que ser marrom. Não, enfim. Porque geralmente o ar é branco. Ah, enfim, é isso aí, Centurions amassa e dane-se vocês. Vocês não tiveram infância. Nossa! Power Extreme, pelo cara, que eu tô entendendo palavra. Aqui, eu e Deus tinha muito mais infância do que vocês que usavam o bonequinho pra enfeitar em cima da geladeira aí. Não, eu brincava com ele. Brincava de quê? Dar comidinha pra ele? Vocês tinham infância e dinheiro, né, seus lazarentos? Vocês compravam o boneco. Quem é que disse que a gente comprava? Quem foi que falou? Sai lá? Por que você roubava, então? Ah, bom, aí é outra história. A gente ganhou o boneco dos pais, mas aí porque era barato esses bonecos, pô. Nunca nem vi esses bonecos. O desenho devia ser muito bom, né? Nem vi os bonequinhos. Viu o desenho, tu sabe, né? Que era só pra vender os bonequinhos. Cara, então. Eu não comprava brinquedo quando era criança. Era difícil. Sim, é lógico que tu não comprava. Quem comprava eram os teus pais. Independente disso, cara. Não, eu não comprava, nunca vi esses bonequinhos. Eu nunca tive comandos em ação, Playmobil, essas coisas. Eu nunca tive esses bonequinhos aí, entendeu? Olha aí. Os pais também, na época tinha Playmobil e esses bonequinhos, os pais já estavam trabalhando. E o único bonequinho que eu tinha era do Lion do Thundercats. O único. O único que eu tinha. Olha, desculpa aí, hein? Foi mal, desculpa aí, pai. Desculpa aí. Mas eu também amarrava a sacolinha no pântano. Você tem algum problema com a sacola? Pariu mesmo, hein? Ai. Ei, cara! Você gosta de pipoca? Você falou em pipoca? Aham. Que tipo? Pipoca quente na manteiga. Falou quente e na manteiga? É encoberta de açúcar. Falou coberta de açúcar, é. Eduardo, fala aí, Edu. Cara, então, eu queria guardar esse desenho aqui pra falar quando fosse rolar um cast sobre games que viraram desenhos, mas como parece que não vai rolar, eu vou falar desse desenho agora. Peraí, então quer dizer que o Machine Cast vai acabar depois desse cast? É isso que tu tá dizendo? Não. Mas sempre que eu falo, vamos falar de desenho, um cast sobre desenho, games que viraram desenho. Não, já foi. Edu, nós já passamos dos 100 episódios do Machine Cast e a gente ainda não falou de 1 milhão de coisas. Nenhuma vez. Então quer dizer que vai falar todas hoje porque o Machine Cast vai acabar. Não, eu ia guardar esse pra esse cast porque eu queria falar nele. Quando for esse cast eu escolho outro, porque eu vou falar desse desenho agora porque eu quero falar desse desenho. Vixe. Tá bom, tá certo. Tá certo, então vai. Então, que é... Em que lugar do mundo está Carmen Sandiego? Em que lugar da Terra está Carmen Sandiego? Onde está Carmen Sandiego? Carmen Sandiego, ela pode estar em qualquer lugar. Onde é que está Carmen Sandiego? Ela pode estar em qualquer lugar. O planeta é o seu lar. Ela pode estar aqui. Ou então está por lá. Nos ajude. Dê uma pista. Nos socorro. Temos pra saber da Terra está Carmen Sandiego. Boa! Cara, velho, o desenho era foda de desenho, demais, cara. Puta, cara. Que pariu, cara, que bosta. Ah, seu rabo, velho. O jogo é uma bosta também. Meio foda. O jogo também é uma bosta. Não, o jogo... Não, depende da versão que você jogou. Todas elas. Tem umas versões mais simplistas e tal. O jogo é ruim, Edu. É. Ah, cara, eu me amarrava de jogar, velho. Carmen Sandiego é tão bosta. Ele tem sua função como jogo, eu entendo, mas eu achava ruim. Ele tinha sua função, assim, de localização, geografia, e procurar e tal, mas eu achava ruim o jogo. Não, ruim é que ele ficava maçante, cara, é um jogo de resolver enigmas, velho, é muito massa. O desenho é mais ou menos, né? Desenho, então, a justificativa maior pro desenho ser ruim é o seguinte, não tinha a bonequinha da Carmen Sandiego pra barrar uma sacolinha, então é ruim. É que na hora que tu ia procurar ela, assumia, né? É, exatamente. O cara nivelou pelo nível subsolo. Tinha que estar procurando a porcaria da boneca pra jogar, amarrar a sacola e não achava. Ela assumia. Aí você olhava pra sacola e falava. Aí você olhava pra sacola e falava: onde está a Carmen Sandiego? Eu fico imaginando a arte desse cast. Todo mundo com uma sacolinha amarrada. Mas o desenho era muito massa. O desenho contava a história aí de dois irmãos, que eram o Zack e a Ivy, que trabalham para a agência de investigações Acme, ó, referências, que estavam na caçada da maior ladra do mundo, que é também uma ex-agente da Acme, a Carmen Sandiego. E, cara... Tá, mas a Acme, muito... a Acme é aquela Acme. É aquela Acme. Ah, por isso então. Ela tira um buraco do bolso, entra e sai em outro lugar. Tipo isso. Mas o desenho era legal por causa de três pontos que eu acho super válidos. O primeiro, ele tinha a quebra da quarta parede. A interação do desenho era como se fosse diretamente com o espectador. Em vários momentos, os personagens se dirigem ao espectador como o jogador, né? Então ele fala, jogador, não sei o que, não sei o que. E olhando pra tela, tipo assim, dava... Naquela época, a gente criança, né, e tudo, dava aquela sensação que o desenho tava se comunicando com você, saca? Era um diferencial entre os outros desenhos que... Nossa, que legal. Agência de Detetives. Vamos ao jogo, jogador. Escolha um detetive e vê se escolhe um legal. E aí, jogador? Valeu. Eu tenho umas contas pra acertar com a Carmen Sandiego. Ah, chega só. O jogador vai ter um parceiro, parceira. Jogador, eu posso cuidar muito bem da Carmen. E sozinha. Caraca, e tu falou isso aí agora, Edu. Eu lembrei da minha filha assistindo Dora Aventureira, quando era criança. Meu Deus do céu. Agora estou imaginando a Dora dizendo assim pra mim. Você está vendo a Carmen Sandiego? Aí fica aquele silêncio. Aonde está a Carmen Sandiego? E a mulher lá atrás pulando e fazendo assim com a mão, né? Outro ponto que eu acho que o desenho também era muito bacana é porque o desenho era tipo investigativo. Então sempre rolava ali aquela pista e os próprios personagens não davam a solução, né? Dava aquele negócio assim, aonde pode ser, não sei o que e tudo, como se você tivesse um tempo ali pra tentar solucionar a pista. E, cara, eu sempre fui fã desse tipo de coisa assim, de história de suspense, de investigativo e coisa e tal. Então, oi, Edu, você já reparou que a Carmen Sandiego é pior do que o Papalegos, tá ligado, né, cara? Sim, nunca, cara, consegue pegar essa mulher, cara. Nunca consegue pegar essa mulher, mano. Ela é sorrateira, cara. E o outro diferencial também, que o terceiro, que eu achava mó foda, porque eu ficava muito na expectativa, aquela coisa inocente, né? De, cara, é hoje que eles conseguem, hein? Não vai. Fala, não, então é hoje. Nada, saca, é, velho? Mas é o mesmo sentimento aquele de ir pra escola e tentar pegar aquela 10 de 10, né? Não, não tem como. Não consegue. Não tem como, não. Não vai, não. Vai, piazada. É só investir que vai. Vai, né? Nada. É, Spider fala por isso que já tinha já um carro já e já levava as meninas. O mal é esse. Não, não tinha não, cara. Que isso? Mas Edu, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu falei da She-Ra, já é melhor que a Carmen Sandiego, porque tem esse esquema de investigação lá na She-Ra e é muito melhor que o desenho da Carmen Sandiego, cara. Tentar achar lá o bichinho lá. Muito mais difícil. Caraca, na moral, só foi desenho 3 por 1 real até agora, velho. Na moral, mano. Vou tentar manter o nível, hein? Olha aí. Botar lá no 3 por 1 real também. Só falta o Flávio vir escolher uma merda também. Puta merda. Gente, ó, até hoje, e vale até uma menção aqui, que é o seguinte. Tem rumores aí de que a Netflix comprou os direitos e tá produzindo um remake de Carmen Sandiego, saca? Agora é animado ou é... Animado, não, animado, desenho, animado. Série desenho. Ah, que bosta, hein? Cara, um filme seria uma produção, tipo, mega cara, né, velho? Cada hora num lugar do mundo diferente. Tem algumas coisas que... É filme, não é nem... Ah, é filme? Não sei, vamos ver aqui. Não, eu acho que é desenho, velho. Sério? Caraca, que bosta. Tanto faz, qualquer coisa que sair, o filme é pior, de repente é pior ainda que o desenho. Eu não, vou assistir mesmo, então pode ser. 2 minutos de duração. Desenho. Não tem não. É, desenho. Não tem roteirista, não tem nada. Por que tu gostava tanto disso aí, do que te prendia? Cara, justamente por causa disso, porque era um desenho investigativo, eu sentia essa conectividade como se eu participasse da história do desenho ali. E eu ficava sempre naquela expectativa, saca, velho? Além de que cada episódio eram pelo menos 2 lugares diferentes do mundo e mostravam ali as curiosidades do lugar, saca, ficava, velho? esperando chegar no Brasil, né? Não por causa disso, cara, mas eu curtia essas paradas assim mais educativas, saca, velho? Eu era... gostava de acompanhar TV Cultura, essas coisas assim. E eu achava massa ver os episódios, tipo, teve episódio que ela roubou um quadro que tava no Museu do Louvre. Então eles foram pra Paris, aí falou sobre o Museu do Louvre, falou no que eles estavam investigando dentro do museu, falou da história do museu e coisa e tal. Aí eles foram perseguir ela na Torre Eiffel, e teve também falando sobre a Torre Eiffel e coisa e tal, e tudo mais. Da Torre Eiffel eles foram pra Índia, e aí falando lá de quando a Inglaterra tinha colonizado a Índia, de quando a Índia era colônia da Inglaterra, né? Uhum. E tudo mais, as influências da arquitetura e tudo mais. Cara, então eu ficava fascinado vendo esses negócios, saca, velho? Que eu gostava de aprender esses negócios e junto ainda ali investigando, saca? E alguma vez pra ela mim, veio pro Brasil? Não me lembro, cara, eu acho que não. Não sei. No também. Jogo tem. No jogo tem. Ah, olha só. No jogo ela vem pro Rio de Janeiro, pra São Paulo e eu acho que na Bahia, em Salvador. Uhum. Beleza. É isso então, Edu? É isso aí, cara. Quem não viu, veja. Pelo menos assim. Tem joguinho pra ir pra PC, pra Master, pra Mega, pra Nintendinho. Eu lembro bem pouco. Eu sei que tem os personagens principais são 2, né? Um garoto e uma garota, não é isso? É, o Zack e a Ivy. Eu lembro de pouco, eu lembro de assistir, mas não lembro assim de pedaços, assim, de cenas, não. Mas eu lembro de assistir. Ah, e outro detalhe do desenho que era legal também é porque o desenho era no formato do videogame, tá ligado? Era como se o desenho fosse dentro do videogame. Então eles falam sempre com você, ah, jogador, não sei o que, não sei o que, para qual lugar do mundo. Não, então, e aí quando fazia os negócios, era tipo em questão de jogo mesmo, saca? Eles teleportavam. O primeiro episódio, o piloto, é você fazendo a seleção dos personagens pra você jogar. Aí tá lá assim, jogador, quais os personagens? Aí aparece o Zeke, a Ivy, uns outros lá assim, aí escolhe o Zeke, a Ivy. Não aparece, né, escolhendo assim e tal, só aparece que você foi selecionado. Zeke, a Ivy e tal. Que é outro ponto que eu achava super do caralho, velho. Que eu era, né, já era viciadíssimo em videogame nessa época. Então, era o desenho que mais retratava um videogame. Porque, tipo, Mario, eu vou ter que fazer um adendo aqui agora. Uma pequena emenda aqui. Eu me lembro, no episódio 2 ou 3 do Machine Cast, hoje nós estamos aí com mais de 100 episódios. A primeira vez que o Edu foi falar alguma coisa do tipo, assim, eu achava esse jogo do peru. Hoje, 4 anos depois, o Edu fala, eu acho esse jogo do caralho. É você que fica que isso, que Edu? Influenciou ele. O que aconteceu com aquele jovem moço educado? Que houve? Fui corrompido. Ou talvez você desligou o filtro só. Talvez. É que tinha o Diogo Paixão, né? Que era muito jovem na época, não podia estar ouvindo essas coisas. É. Talvez seja. E eu isso. Acho que esse cast a mãe do Nathan não vai ouvir, então não tem problema. Boa. Boa. Ai, ai, ai. Ei, cara! Você gosta de pipoca? Você falou em pipoca? Aham. Que tipo? Pipoca quente na manteiga. Falou quente e na manteiga? É encoberta de açúcar. Falou coberta de açúcar, Bom, e o próximo agora é o Neilson. Fala aí, Neilson. Aê, até que enfim eu. Um desenho que presta, bando de 3 por 1 real. Nossa, vamos ver. Vamos ver. Né? Vamos quero ver. Só ver. Aí falando, não sei o quê. Não, aí falando. Não, mas aí eu só. Se eu for falar, eu falo do leite quente, mas pera aí. Não aceito nada menos do que um desenho extraordinário. Você falou por 3 por 1 real e me quer me cobrar agora? Eu tô muito. Pois então, eu vou falar do, cara, o primeiro desenho que eu assisti quando era bem moleque mesmo. Caraca! O primeiro desenho que eu assisti. Aí depois eu fui reassistir e vi que na época eu não entendia muitas coisas, mas a história do desenho dá muita lição de moral, de amizade, de tudo quanto é tipo de lição de moral. Cara, é o Pequeno Príncipe, cara. As aventuras do Pequeno Príncipe. Mais além do que as águias podem voar. Gostariam de ouvir uma estranha história? Bem, eu tenho certeza de que vocês conhecem os nomes dos grandes planetas que estão no espaço, mas sabiam que existe um pequeno planeta chamado simplesmente B612? Mas é verdade? E esse pequeno mundo é governado pelo Pequeno Príncipe. Naturalmente, ele é o único que habita esse planeta, portanto, não é difícil governá-lo. É um desenho. Uou! Aí sim! Tem meu respeito. Aí tem o seu valor, olha aí. Spide, tudo do seu desenho lá, cara. Eu não sei, cara, eu... Quando passava o desenho do Pequeno Príncipe, eu... Tá, ok, legalzinho, mas... 40 anos pra apreciar, né, velho? E um cara antissocial como você não ia apreciar lições de moral, você ia virar as portas. Eu conheço a história, conheço tudo, mas o desenho eu... Mas... A do desenho, que é o seguinte, o desenho ele é japonês, então criado é pelo... Anime. Ele é um desenho de um traço japonês, criado por um escritor que era em francês, né, cara? Caraca. O desenho era... Flávio. É anime, hein? Anime não é desenho, não. Flávio. Então, o Pequeno Príncipe é anime. É anime, anime. Tá, é desenho, e Caverna do Dragão? Caverna do Dragão é desenho. Não, eu é anime também. Produzido lá, eu sei, foi produzido lá no... É desenho porque ele foi encomendado para os japoneses fazer o desenho, mas a história é um desenho comum, entendeu? Antes os caras encomendar para fazer o desenho, né, do que copiar, tipo Rei Leão. É que copiou o Kimba. O massa do Pequeno Príncipe, que o cara, ele não precisava de sacola pra voar, né? Ele já tinha o... A cestinha. Ele já tinha aquele pegador de borboleta. Sim, a cestinha, é uma cesta. Pegava os cometas lá, o cara era tenso mesmo, doido. O cara viajava na velocidade da luz sem nada. Não, o cara tem que assistir com muita descrença, por isso que aquilo ali é pra criança mesmo, né, cara? Mas aí, cara, as histórias dos episódios, sem ser essas viagens aí dele viajar com cometa, as histórias era muito tocante, cara. Eu vi uns episódios agora, eu vi uns episódios uns tempos atrás, cara. Cara, eu chorei, velho. Chorei, porque é muito... De que ano é o desenho do Pequeno Príncipe, Nilson? Se eu não me engano, é de... O desenho é de 78, cara. Olha só. Ele só foi passar no Brasil em 84, por aí, 85, cara. Ele passava no 4, né, Nilson? Passava na Globo. Na Globo? Eu via no SBT, eu acho que vocês estão loucos. É, eu lembro do 4, por isso que eu tô falando. No SBT. SBT, Nilson. Ele passou no SBT, cara. Só que ele primeiro passou na Globo. Ah, entendeu? Ok. Pode ser. Beleza. Mas então, peraí. Hoje nós já desvendamos aí que o Kurumada. O Kurumada dos Cavaleiros, né? Só pra. Uhum. É. Uhum. Copiou aí, né? O Centurions aí. E agora. Eu fiquei agora com o Nilson relembrando a data, falando a data do Pequeno Príncipe. Eu vi que o Akira Toriyama copiou também o Pequeno Príncipe, né? Porque o planeta do Senhor Kaiô lá é a cópia do planeta do Pequeno Príncipe. Ou o Senhor Kaiô é o Pequeno Príncipe já mais velho. É o puta merda! Caramba, velho! Caraca, Flávio! Então você tá falando do Toriyama, você não tá falando do Muramasa, do Kurumasa. Sim, tá, mas eu falei depois aqui do Dragon Ball. Sim, mas eu falei aqui do Toriyama depois. Você falou. Não? Falei? Falou. Desculpa, eu que tô dormindo aqui. É que tu tá olhando pro relógio, pai, daí tu não consegue prestar atenção. Também. Foi mal. Desculpa aí, alguém. Desculpa os marinheiros aí. É, o carinha que mora no planeta B612, cara, lembra até hoje? B612, exatamente. E ele tinha os seus vulcãozinhos e sua rosa. Cara, era muito legal. Eu ficava louco com ele quando ele tampava a rosa e saía. Cara, e o Pequeno Príncipe, ele é um desenho pra todas as idades, cara. Porque ele tem aquela coisa simplista pras crianças, né? Igual você falou, de usar a imaginação e tudo mais. Porém, pra quem é adulto, quando vê o diálogo e vê a simbologia das coisas... Pô, cara, você chora, cara. É, velho. Você chora, você não aguenta não, cara. Dá muita lição de moral, tapa na cara, bicho. Nossa, velho. Eu olho e falo, caraca, mano. E quando era moleque, não entendia nada. Agora, quando eu fui ver depois... É, eu gostava da ação, né? Ele era um desenho que tinha bastante ação. Não é? E tem 26 episódios o desenho, tá, cara? Só? 26 episódios. Que na minha cabeça é aquele desenho que tu assistia infinitamente e não acabava nunca. Por causa das reprises, né, velho? Reprisado aqui tem 39 que tô falando, ó. Não, mas o resto deve ser reprise, mais de uma versão. Na verdade, no Japão foram produzidos 39, mas no Brasil, nos Estados Unidos, só passaram 26. É, só passou 26 e foram dublados, por isso que eu ia falar agora. Só tem 26 dublados. Chegou a passar no SBT. Depois que ele passou no SBT, no começo dos anos 90, ele foi até 94, cara. Ele reprisou muito, cara. Ele passava de vez em quando, ele passava no lugar do Fly, cara. Eu lembro até hoje. Ele passava no lugar do Fly, depois que acabou o Fly. Caraca! Ele passava bem de manhã cedo, ele passava umas 7 horas, mano, da manhã. cara, eu não perdia. Eu achava esse desenho massa até hoje, cara. Mas pra passar no lugar do Fly, ele deveria dar no sábado só, então. Eu não lembro que dia que era, mas... Que definitivamente... Era só sábado. Definitivamente é um desenho que me marcou, assim, e... Quando criança e quando eu assisti depois de adulto, depois de mais velho, eu vi que o desenho ainda é tão bom quanto aquilo que eu imaginava, até melhor, cara, né, cara? Nem sabia que ele tinha essa profundidade de... E ele é muito mais pela mensagem que ele passa, e sim, também a gente tá coberto de nostalgia por todo o corpo, né, por causa desse desenho da nossa época, do que propriamente por qualidade, porque ele tá no mesmo barco de todos os outros desenhos que a gente fala da época, que era a tecnologia máxima da época, é isso aí. Qualquer um que vai assistir hoje que não tenha visto vai achar que é uma merda, mas era o que tinha na época e era bom, e era muito bom. Tinha os que a gente não gostava e os que a gente gostava, tipo, do Spider a gente não gostava, porque no Príncipe a gente gostava, mas é tudo o mesmo barco. Pois é, isso aí, cara. Olha só, show de bola, adorava o Pequeno Príncipe. Tu assistia, Edu? Assistia, cara, e nossa, era fácil. Tanto é que quando eu descobri que tinha o livro, que, né, o desenho era baseado no livro e tal, peguei pra ler o livro e, igual o Neilson falou, cara, é de chorar, saca? Você lê o livro e o desenho, ele capta bem as mensagens do livro, saca? Tem algumas coisas que os diálogos são semelhantes. Cara, é muito bom, cara. Não, Edu, ele conta a história de forma enigmática, filosófica, metafórica, entendeu? Cara, véio, é um desenho muito culto, cara. Depois que eu fui ver, cara, eu falei, caraca, mano, um desenho muito, sim, muito tenso, cara. Desenho, cara, ele é igual eu falei, né? Ele é pra todas as idades. Tem a pegadinha pras crianças e tem uma profundidade maior ali pras pessoas mais velhas. É bom ter amigos. Ter muitos. Sim, senhor. Acho que tenho mais amigos do que qualquer outra coisa. Uma caneca de café quente é o único amigo que me restou. O senhor tem a Molly. E agora tem a mim. E o Wilbur também. É, isso é um fato. Bom, o senhor também tem muitos anos de belas lembranças. As lembranças podem ser bons amigos também. Você é diferente. De onde você veio? Do espaço. Vem do espaço. O espaço é grande. De onde será que você veio? É verdade. Vim do asteroide B612. É um mundo bem pequenino longe daqui. E eu sou o único habitante de lá. Mesmo assim, tenho um monte de amigos. Como os gansos selvagens, eles me ensinaram como pegar cometas pela cauda e viajar por todo o espaço. Fui a planetas só feitos de água e outros que eram só de gelo. E em outro planeta encontrei um rei que me fez ser o seu primeiro-ministro. Só que não tinha mais ninguém lá além dele no planeta, então não tinha nada pra eu fazer lá e eu saí. Aí eu comecei a vir aqui. Visitar o seu planeta. Eu voltei muitas vezes porque fiz muitos amigos, como o senhor e a Molly. Rapaz, talvez você seja só um grande sonhador. Mas me fez pensar algo. Existe uma vida inteira para se conhecer coisas e é tão longa quanto um homem possa continuar sonhando. É tanto foda, que, cara. Tanto que, Pequeno Príncipe, que eu já falei naquele episódio dos livros de infância lá, Pequeno Príncipe serviu de inspiração para mim, para criar, né, na época, conteúdos e coisa e tal. De tão legal que foi. E ó, no YouTube tem quase todos os episódios dublados para ver, hein, cara. Olha aí. Assisti, Flávio. Todos. Cara, eu não lembro de momentos assim, mas eu acho que eu assisti assim. Passava no SBT, não passava? No Sábado Animado? Sim, passava. Acabei então de falar. Lembro... Ele tava pesquisando... Tava procurando sacolinha. Tava pesquisando a sacolinha que aderia mais ao ar. Não, mas ele já tinha aquele negócio, ele não precisava da sacola, não. É mesmo. O Spider já declarou aí que não gostava. É, gostava muito pouco. Eu acho a história muito boa, claro, mas o desenho eu não sei porquê, cara. Na época não me chamou tanta atenção. Pois é, assim. Pois é. Sei lá. É, sei lá. Faz parte. Ei, cara! Você gosta de pipoca? Você falou em pipoca? Aham. Que tipo? Pipoca quente na manteiga. Falou quente na manteiga. É encoberta até a cuca. Falou, coberta de açúcar. Flávio, fala aí então, Flávio. O meu desenho vai ser o Homem-Aranha, a série animada. Aí, porra! Esse daí é nível aquele dos X-Men, hein? É, sim. Entendeu? É. Tem muito crossover, né? Além dos X-Men, tem o Doutor Estranho, aparece uma principal. O universo Marvel quase todo aparece, aparece Demolidor. E com a quantidade de vilão, a quantidade de história que tem, se eu não me engano, são três ou quatro temporadas. Não, cinco temporadas. Pô, era muito bom. Acho que é uma das obras mais fiéis ao quadrinho que o Homem-Aranha tem, cara. Cara, tão fiel que teve adaptação de várias sagas dos quadrinhos no desenho, saca? Você teve O Pecado dos Pais, que é do Homem-Aranha. Teve Guerras Secretas, que envolveu a galera toda da Marvel. Teve A Noite dos Vampiros, que teve o Blade. Teve... Ah, eu esqueci o nome da saga lá, que juntou também, mas que é, nos quadrinhos foi o Cavaleiros Marvel. Tem o dos Vingador também, né? Que aparece os Vingador, né? Sim. Uhum. Tem uma saga que chama Cavaleiros Marvel no quadrinho, que reúne os personagens urbanos da Marvel. Aí juntou o Homem-Aranha, o Justiceiro, o Demolidor, tudo nos. Foi acho que 3-4 episódios no desenho. O Blade aparece também. Tem uns episódios muito marcantes, assim. Na época a gente não assistia nada por temporada, por série, nem nada. Assistia o que dava. A gente não sabia, terminou a primeira temporada, começou a segunda temporada. Foda-se, ninguém sabia. Então tem uns episódios muito marcantes. E na minha cabeça, assim, que eu lembro, assim, um episódio que apareceu Demolidor, um episódio que apareceu os X-Men, tinha o Wolverine, que na dublagem eles chamavam o Wolverine de cachorrão. Sim. Então e os X-Men estavam com aquela roupa antiga, Edu, antes daquela da série dos X-Men. Não, inclusive então, eles estavam com o visual da roupa do desenho dos anos 90. Não. O episódio que eu vi era anterior a esse ainda. A roupa. Ah, tá. A roupa era anterior ainda. É, o episódio que aparece o Wolverine, cara, o Wolverine fala bem assim, sinto o cheiro de aranha. E com aquela voz daquele dublador grossona, não tem, tá ligado? O Wolverine. Eu tô vendo aqui no Google uma imagem dos X-Men clássico aqui, mas eu não tenho certeza se esse desenho que tá aqui é o Homem-Aranha novo desenho dos X-Men, ou se é os X-Men no desenho do Homem-Aranha. Mas é o mesmo personagem. Agora, o que eu vi na época, eu tenho absoluta certeza que a roupa era antiga. Nunca apareceu. O Homem-Aranha nunca apareceu no desenho dos X-Men, não. Então é o... Então é dessa série clássica mesmo, os uniformes. Ah, então tá. Então pera aí, eu vou quebrar vocês no meio agora. Cuida aí. Chupa aí. Eita. Olha aí. Olha o Ciclope ali. Não, mas não é esse desenho do Homem-Aranha aí, não, cara, porra. Esse aí é o Homem-Aranha e seus incríveis amigos, que é a Flama e o Homem de... O Homem-Aranha é antigo ainda, dos anos 80. Isso. Ah, o Flavinho tá falando é o dos anos 90, que tem o mesmo visual do desenho dos X-Men dos anos 90. Beleza, beleza. Aí sim. Não, esse que o Flávio tá falando, o Marcos, é aquele que ele fala bem assim, que ele, quando ele veste a simbiote, ele fala bem assim, pô, não conseguia nem pegar um fusquinha, agora eu pego um caminhão de bombeiro. Não, eu sei qual é que é. Eu sei qual é que é. É que eu confundi a vez que ele encontra os X-Men, né? Que ele encontra nos dois, nos dois universos, nos dois desenhos. E só que o uniforme dele é igual, né? Então, difícil de saber. Aqui, ó. E esse daí do episódio do Venom aí, o Flávio, é um dos mais legais, né, cara? Porra! Pô, o Venom... Cara, parece o Carnificina. A quantidade de vilão que tem o Homem-Aranha, cara, sim, e cada história maneira que tem nesse desenho, cara, é o Duende Macabro, é o Duende Verde. A primeira vez que eu vi o Homem de Ferro foi no Homem-Aranha. Sim, tem um Homem de Ferro, é verdade. Teve uma parte verdade. tem uma parte que o Peter Parker tá entrando numa festa lá, que eu acho que do Tony Stark. Aí na porta tem um cara bem... Aí, ó. Bem porradão. Uhum, exatamente, é. Aí tem um cara bem porradão, bem grandão, assim, de segurança, né? Aí o Homem-Aranha, o Peter passa por ele, assim, fala alguma coisa, o cara fica olhando com a cara feia. Aí dá um rolo lá dentro, daqui a pouco aparece o Máquina de Combate. O cara era o cara lá, o amigo do Tony Stark, o Máquina de Combate. Muito legal, cara. É um dos melhores desenhos daquela época, dos X-Men. Uhum. É esse daí. Essa obra do Homem-Aranha, eu lembro que passava na Globo de manhã. E ficava e muito... E passava na Fox Kids também, na falecida Fox Kids. Sorte de quem tinha TV a cabo pra assistir, porque na Globo era uma bosta, cara. Porque ela, além dela cortar a abertura, que era muito legal, que tinha musiquinha. Uhum. Né? Né? E ainda era aqueles episódios largados a qualquer jeito. Aham, não tinha continuidade, não tinha. Aquele episódio que ele enfrentava aquele bicho verde lá, tipo um jacaré, esqueci o nome agora, cara. O crocodilo? O lagarto. Aí até que ele foi no esgoto, aí ele ficava se questionando bem assim, pô, por que eu tenho que vir aqui? Os X-Men não vêm. Ele fala bem assim, o Super-Homem muito menos ia vir aqui. É no primeiro episódio, chama A Noite do Lagarto. Muito Deadpool isso aí, né, cara? Muito Deadpool. Cara, é uma comédia demais. Inclusive, cara, diga-se de passagem, é o mesmo nome da história das HQs em que o Lagarto aparece pela primeira vez. Olha. A Noite do Lagarto, saca? E o desenho do Homem-Aranha, ele é cheio de referências às HQs, saca? Cara, eu acho que a gente tá cometendo um crime não fazer um episódio só sobre esse desenho. Puta que pariu. Eu acho que merece ele voltar num cast só dele, velho. Vamos parar de falar dele então, pra gente falar dele no próximo cast. Quem quiser o link do navio, eu tenho aqui no meu computador. Eita, porra, aí sim. Eita. Flávio, não, bom. Navio não, Torrentão do Mal. Torrentão do Mal, exatamente. Do mal. Flávio, qual é o episódio que tu lembra que mais te marcou? Cara, o primeiro, que é A Noite do Lagarto, que foi o Nilson que falou, que ele falou, pô, não, o Homem de Ferro não vem aqui. Por que eu tenho que vir no esgoto aqui? Ah, que nojeira. Por que eu não posso ser um super-herói das galáxias? Porque é sempre o esgoto. Os Quatro Fantásticos nunca vêm ao esgoto. Nem os Vingadores. Eu nunca vi os Vingadores no esgoto. Nem os Defensores. Talvez o Hulk. É. Entendeu? E eu lembro também, se eu não me engano, não sei se é um dos últimos episódios, porque acaba sem nexo, que eu tenho uma parte que a Mary Jane morre ou desaparece, não tem isso? Ah, eu não lembro dessa final parte. Do desenho. É. Finalzinho, cara. É. Deixa eu falar do meu episódio que mais me marcou. Bem no arco final, assim, os últimos episódios eram a continuação, claro, né? Tinha um enredo, uns capítulos ali, continuações, né? Da mesma história, que era dos multiversos. Então eles juntaram vários Spider-Man, assim, sabe? Aí tinha o Spider-Man que tinha feito uma experiência com o Dr. Octopus, então ele tinha vários braços mecânicos. Tinha o X-Men, tinha o Homem-Aranha que não tinha poderes. Né? Que ele era da nossa terra aqui no caso, né? Ele era o Peter Parker, mas só que ele era só um ator. Ele era um ator que interpretava o Homem-Aranha no cinema, exatamente. Isso. Tinha o Homem-Aranha que tinha capturado o bandido aquele lá da luta livre, vocês lembram? Que assaltou o troço, vocês lembram desse? Aham. Uh-huh. Sim, que aí não matou o tio Ben. Isso, daí o cara não matou o tio Ben e aí ele usou os poderes dele pra ficar rico lutando luta livre. Ele ficou rico, ficou bilionário e o tio Ben tava vivo. E aí, o vilão da história era o próprio Peter Parker, que tinha acontecido alguma coisa lá e o Homem-Aranha ficou loucão e ele tinha feito não sei o que lá. Eu só sei que esse Homem-Aranha aí, cheio do dinheiro, ele tinha uma armadura de ferro. Ele que era o Homem de Ferro. Mandei uma foto, vê se é dessa aí, o tio. Isso, exatamente. É esse mesmo. Esse mesmo. Aí... Tem um outro cara, um outro Spider-Man aí, ó, do meio da frente é o Ricão aí, a armadura de ferro aí, ó. Tem um Spider-Man aí que não é Spider-Man, ele não é o Peter, é uma outra pessoa. Enfim. É o Aranha Escarlate, atrás do Peter, pois que é o Ben Reilly. Isso, aí o que acontece? como é que eles conseguiram derrotar o cara lá que tava loucão lá? No mundo, o único mundo que o Tio Ben tava vivo era do cara do Homem de Ferro aí que tinha salvado, que não tinha deixado o cara fugir. Uhum. Aí ele foi lá, chamou o Tio Ben foi lá e falou com o bandido e aí ele ficou de boa. Caraca. Mas o que mais marcou no último episódio, o último episódio da série, de todas as temporadas, foi que a Mulher-Aranha, não é a Mulher-Aranha, aquela feiticeira-aranha, não lembro o nome daquela mulher lá que ficava Madame falando com ele. Teia. Madame Teia. Edu, isso, a Madame Teia disse pra ele que ele tinha mais uma coisa pra fazer. O que que aconteceu? Ele foi pro universo do Homem-Aranha, que era o ator do cinema lá. E aí, o que aconteceu? Ele pegou e foi dar passeio pela cidade com o Stan Lee nas costas. Ele foi conhecer. Esse, na verdade, não é um dos últimos. É o último episódio. É o último, foi o que eu falei. É o último. É o último. É. Sim, mas eu falei que era o último. Ah. O último de todos. Ele pegou o Stan Lee, foi conhecer o Stan Lee e aí saiu pela cidade com o Stan Lee. Muito legal. Adorei. Me marcou demais esse episódio. Muito bom. E olha só que legal, esse episódio influenciou, anos depois, uma série nos quadrinhos que saiu, que são justamente os personagens dos quadrinhos encontrando com o Stan Lee, pra fazer uma homenagem lá de não sei quantos anos que ele tava fazendo, acho que era 70 anos, não sei. Aí pra fazer a homenagem lá pra ele, fizeram essas histórias. A última história é a do Homem-Aranha, igual no desenho. Homem-Aranha pega ele, dá uma volta pela cidade, coisa e tal. Agora esse Homem-Aranha que tem os braços do Dr. Octopus é tosco, velho. Pô, demais. Tem um que tem 6, 8 braços, não tem? Do próprio desenho mesmo, que ele começa a ter reação, começa a ter uma reação. Ele é um Homem-Aranha e ele vira aranha-homem. Aranha-humana. Vira aranha-humana. E essa parte aí também é inspirada numa saga dos quadrinhos, que chama O Outro, que o Homem-Aranha realmente vira... Aliás, o contrário, né? O desenho inspirou a saga nos quadrinhos O Outro, que o Homem-Aranha o Peter Parker sofre essa mutação e vira o Monstrão Aranha. Isso. A dublagem também é marcante, né, cara? A voz do... Quem assistiu o Yu-Gi-Oh! É o do Kaiba, se eu não me engano. Não é? É, isso mesmo, é do Kaiba. E eu ia dizer que era do Andy, né? Do Ova lá do Fatal Fury. Ele não é de nenhum Cavaleiro e nenhum do Dragon Ball. Não. É que é um outro estúdio em algum outro lugar do Brasil, talvez São Paulo, e é diferente. Mas enfim, é muito legal. Muito bom. Muito bom. Mary Jane! É, porra. Ô, Flávio, obrigado por ter escolhido aí esse desenho pra gente falar. Flávio, porque só nós dois falamos meu desenho bom, porque esses daí vai te falar. Porra! Ei, cara! Você gosta de pipoca? Você falou em pipoca? Aham! Que tipo? Pipoca quente na manteiga! Falou quente e na manteiga. É encoberta de açúcar. Falou coberta de açúcar. Certo, pessoal. Depois desse desenho maravilhoso aí que o Flávio falou, mereceu encerrar. E eu, olha, sem querer, eu fiz o Flávio encerrar com chave de ouro. Porque foi foda demais, hein? Porra. Aí existem aqueles desenhos que merecem um cast só pra eles. Com certeza Homem-Aranha merecia, foi uma pena, né? Flávio, esse incompetente, foi falar dele aqui. Tinha que falar mal. Apesar de que ele quase não falou, né? Quem falou foi eu, né? O Edu. Uhum. Então vamos para as considerações finais e as despedidas. Eduardo! Cara, desenho é desenho, não tem como. Sempre vai marcar... a saudade, a nostalgia, porque foi algo que a gente viveu muito na nossa infância, era muito característico acompanhar desenhos, e tem muitos outros desenhos ainda pra gente falar, a gente nem começou a pincelar, a gente falou dos mais, assim, tranquilos. Conhecidos. Dos menores, a gente falou dos menores, a gente não falou daqueles desenhos que ficaram... 15 anos passando na TV. Tá desde 1940 passando, é. Não, é por isso que eu tô te falando, eu não tô falando nem de tamanho, a gente falou desconhecido. Todo mundo conhece, mesmo que não seja muito bom, mas todo mundo conhece isso que a gente falou, né, cara? É, não, a gente já falou de alguns bem obscuros já. Sabe? É. A gente falou do robô lá, do homem robô lá do. Turboman. Eu só lembro de tacar um boneco parecido com o dele de paraquedas, só isso. De sacolinha. Paraquedas de sacola. Então, depois dessa aí, eu vou até amarrar a sacolinha nas minhas costas aqui e vou saltar também de sacola. Até o próximo Entendeu, cara. Nilson! Eu só tenho coisa a dizer. Pô, por favor, vocês escolhem no próximo, escolhem um desenho que presta, seus três por um real. Que não dá não, cara. Não dá não. Só eu que o Flávio que imita nesse negócio aqui. Não, porra, não. Falando de desenho foda. Hoje, excepcionalmente hoje, teve quatro desenhos bons. Só do Spider aí que, né? É, do Spider nem com a sacola amarrada nas costas não presta. Flávio! Bom lembrar os desenhos que às vezes passava despercebido, alguns a gente passa despercebido e lembra agora falando. Tem que manter a tradição, né? Um por ano. Espero estar no próximo, que com certeza vai ter a temporada 5, né? Essa é a quarta. E espero que na próxima não tenha tanto 3 por 1 real que nem o Spider colocou, né? Eita! Spider! Certo, só pra constar aí, espero que todo mundo tenha gostado dos desenhos que a gente escolheu. Não se deixe enganar pelo que esses meliantes estão falando e denegrindo os desenhos que escolhemos. Eu sei que alguns aí vão achar legal, outros nem tanto. Mas quem tiver curiosidade, vai aí. Dê uma pesquisada que vai gostar. Em algum momento vai gostar. Então é isso aí. Valeu e até a próxima temporada. Mas, o Spider, tudo bem que o teu desenho é bem 3 por 1 real, que nem disse o Nilson aí. Eu não daria 1 real, mas enfim. Mas esse desenho que o Nilson e que o Flávio falaram são bem piores que o teu, cara. Muito piores. Eu não concordo, cara. Acho que todos eles têm seu valor. Ok. Então tá, muito obrigado aí, pessoal, por terem ouvido. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei, né? Foi muito legal. Fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários e... Spider. Será, Spider, que eu posso amarrar uma sacolinha no teu boneco? Ai, caralho. Acho que eu vou amarrar uma sacola na tua cara. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros e machineiras do meu cocorô. Eu sou Eduardo Filhote. Sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails aqui do MachineCast. E me acompanhando aqui, como de costume, Team Blue. E aí, pessoal, tudo bem? Fala, Edu, como é que tá? Fala aí, cara. Tranquilo como um grilo. Suave na nave. Então tá bom. Cara, tivemos aqui um e-mail, né, do nosso querido amigo Carlos Nani, que mandou pra nós aqui, referente ao Cast 99. Ele mandou aqui o seguinte: cara, meu primeiro contato com PC deve ter sido um que não lembro o nome, que usava uma fita cassete para gravar os programas que a gente mesmo escrevia. Levava horas para escrever e era apagado ou desligado o PC. Caramba, esse é velho, né, velho? bota velho nisso. Depois disso, o contato seguinte foi com um PC que tinha um Windows 3.11 da minha prima. E em seguida entrei em um curso de informática meio pirata que tinha próximo de casa. Tudo isso na década de 90. Como é que é? Um curso pirata, ele disse? Né, deve ser aqueles cursinho de casa de professor, sabe? O cara compra um computador, sabe mexer e dá cursinho em casa. O primeiro que eu fiz também foi assim. Era tipo professor em casa. Eu ia na casa do cara e fazia o curso lá. É, eu tive um PC meu mesmo em casa só em 2004. De lá pra cá, eu nunca fiquei sem um PC em casa. Né, cara? Pós-século 20, né? Século 21 aí, já é difícil imaginar alguém sem PC em casa. É quase que igual TV, né, cara? Acho que até a pessoa pode não ter TV, mas tem um PCzinho. Né? E aí, galerinha, tivemos apenas este e-mail aqui hoje para nossa leitura, mas já estamos aí melhorando um pouco o nosso saldo, visto que nós tivemos aí alguns episódios que nós não tivemos e-mails para ler. Então, vocês, por favor, não se esqueçam, mandem lá seus e-mails para contato@machinecast.com.br para você poder aparecer aqui na leitura de e-mails e comentários e fazer parte dos machineiros e machineiras que são a grande família unida. Junte-se a nós lá no nosso grupo do Telegram, que está sempre pegando lá, tem sempre muita coisa bacana. Inclusive, na data de hoje da gravação aí, tivemos dois novos membros participando lá do grupo, né, Tim Blue? Ou mais, eu nem lembro quantos, cara. Que pulou, a gente tava com 70 e pouco, você já passou de 80. Não é, cara? Entrou uma cacetada de gente aí, que eu nem sei quantos. Entrou bastante gente nova, sim. Então entra lá, curta lá com a gente, tá bem bacana. Entra no Orkut além... também, no nosso Orkut. É verdade, né? Mostrando que nós somos nostálgicos de carteirinha, redescobrimos o Orkut, que foi recriado aí por brasileiros. Nós estamos lá fazendo parte, já temos a comunidade, tem o grupinho, tem o perfil. Sim, entra lá, tem... é orkut.br.com e aí depois lá nas comunidades procura por MachineCast. E aí participa lá junto com a gente, que é super bacana. É, já entra nas comunidades, odeio acordar cedo, eu nunca morri na minha vida, se eu morrer minha mãe me mata. Aí. Vamos trazer o Orkut de volta do túmulo, ao melhor estilo Altered Beast, né, velho? Rise from your grave. É. Entra na comunidade também, a luz do poste apaga quando eu passo. Segura essa maçã. Vou criar essa aí agora. E galerinha, vou fazer um convite pra vocês também aí. Se vocês conhecem apenas o MachineCast, vou convidar vocês a conhecerem lá o meu podcast solo, que é o Pode Brisar, que é um cast bem curtinho lá, uma pílula de cast, tem entre 5 e 7 minutinhos, é lançado toda sexta-feira, e você pode acompanhar aí pelo seu feed procurando Pode Brisar, ou então você pode ir direto lá no site, que é o machinecast.com.br/podebrisar. Espero que você curta lá, que tem sempre umas coisinhas legais. Vai da cultura pop, a filosofia, tem de tudo. E é tem isso. Mais alguma coisa? E é isso. E é isso. Então é isso aí, galerinha. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Espero que você tenha curtido o cast. E nos encontramos aí na próxima leitura de e-mails e comentários. Valeu, Team Blue. Valeu, galera. Valeu, tchau. Tchau. Off Topic. Boa noite, jovens. Tudo boa bem? Noite. Tudo bem. Finalmente, tava jogando TK, né? Tô ligado. Eu ouvi o cast aí. Foi jogar. O Spider tá ouvindo o cast do Beating Up, a recenha. Caraca, velho. Eu tô fudido, cara. Então, desculpa, eu quase deixei vocês na mão aí. Não pude garantir a minha presença. Falei pro Tim Blue que acabei de chegar em casa. E, bom, tem uma boa notícia no final disso tudo, apesar de eu estar aqui de roupa social, vindo do trabalho, mas minha fonte do computador chegou finalmente. A fonte? Conectada no meu computador oficial. Tá, agora, agora que já terminou a historinha aí, manda uma selfie pra gente, quer ver isso? Não, não, não dá. Alegria, cara. Meu computador de volta é alegria. Ah, que beleza, que beleza. Já vamos poder migrar pro Discord, aquela porra. Exatamente. O nível de antissocialismo barros 8000, é, cara. Só pra vocês terem uma ideia de quanto o Discord é melhor que Skype, além de estabilidade, melhor. Tanto que a Microsoft já incluiu o Discord no Xbox One, né? E ele grava, tem um botzinho que grava a faixa separada de cada pessoa. Caraca, aí sim, mano. Foda. Massa. Já foi pensado pros podcasters mesmo, cara. Assim, todo mundo praticamente tá usando hoje em dia. Quando me pergunto se é, backup, se é via Discord, né? Eu fico meio sem jeito de dizer que não. Ô, véio, mas aí é sem jeito de dizer que não. A gente é um podcast nostálgico. Eu ia falar isso, Edu, boa. A gente devia estar usando o Mirk. É, oi. A gente tá muito inovador usando Skype. Mas daí não tem como discordiar, entendeu? Eita, porra. Então vamos lá. Edu, teu áudio tá um pouco baixo, de repente tem que mandar um pouquinho mais perto da boca aí. É, só uma coisa. Cara, e eu vou ficar encostando a boca no microfone. Ai, que delícia. Eu não tenho a lista dos desenhos que já foram. Tá fácil isso? Tá na mão. Peraí. Tô aqui, tá mão, tô com eles aqui, ó. X-Men já foi, Pantera Cor-de-Rosa já foi, Corrida Maluca já foi, Snoopy já foi, que no caso é Charlie Brown, né? Ursinhos Carinhosos. Aí, ó. O estagiário é mais eficiente que você, Tim Blue. Pô, mas eu tô que lendo vergonha. A porra aqui, rapaz. Meu, o cara já mandou. Obrigado. Aposto Flávio. Que tá tudo errado essa porra, hein? Não, tá tudo certo. Vai, porra, toca o barco aí. Porra, cara, de motocas, velho. É mesmo, a gente falou deles. Meu Deus, o Edu. Só de ler o texto pro Edu já é uma nostalgia. Eu ouvi, pô. Caramba, eu ouvi os cast, pô. Fui anotando toda hora que era mencionado. Tá, tem um errado. Eu sabia que tinha errado aqui nessa porra, não sabe? Pior é o desenho do cara do cara que vira carro. Puta que pariu. Ali, ó, o penúltimo tá errado ali, é viu? O Snoopy, é o Charlie Brown, O cara que vira carro foi o pior, velho. Nem sei quem escolheu isso aí, velho. Foi o Tim Blue. Tiblon, Carangos e Motocas? Não, foi o... Não, o Edu... escolheu o cara que vira carro. Carangos e Motocas, quem escolheu foi o Zupão. É, Turboman, né? Finado Turbo Zupão. Foi... Pô, pior que o tal do Jace ali com a relâmpago. Caraca, eu nunca vi nem mais gordo. Nossa, nem esse é relâmpago. Foda, cara. Que desenho foda. É maneiro esse desenho, cara. Esse desenho é maneiro. Gravando. Alô, cara. Tá gravando, foi mal. Esqueci. Pra variar o Edu brisando. Vamos, Edu. Tempo urge. Eu nem abri o audácio. Estou conversando aqui. Que pariu, mano. Tu veio pra conversar, né, Edu? Não veio gravar mesmo? Na moral, mano. A fumaça tá pronto, calma aí. Daqui a pouco vai bater o bombeiro aí. Beleza, olha o que vocês quiserem. Gravando. Machine Cast. Certo, pessoal? Tá faltando um. É o grupo do Telegram. Me corta e eu paro o que eu tô falando. Caralho. Falta o grupo do Telegram. Que parola, viu? Que parola é foda. Vai, o lenhador. Agora esses vocês. Quê? Chamou de quê? Lenhador. Que não pode ver o... Não vou terminar essa piada. Eita! Que é isso? Tá pior que o Neilson. Não posso terminar uma piada, não. Não, deixa pra lá. Mas, enfim. Vai lá, Spider. Deixa eu terminar de mastigar que eu tô jantando. Só um pouquinho. Tá comendo uma mosca. Caraca, doido, a fome tá brava, velho. Tá comendo uma mosca. Bico, galera. Fiquei a tarde inteira sem comer, tô no bico do corvo. Ah, meu Deus. No bico do corvo foi boa. O corvo foi a pipoca. Se ele tá no bico do corvo, ele é a pipoca com açúcar, não é? What? Pipoca assim? Quente na manteiga. Que isso? Porra, pica-pau. Ah, só, porra. Que parola, viu? Olha só, olha o que o Flávio fica procurando enquanto a gente tá conversando aí. Ai. Isso era uma bosta esse paraquedas aí. Eu arrancava fora e usava a sacolinha. e tem um comando em ação ali, não é um comando em ação? Sei lá se é um comando em ação. É o comando em ação, sim. Aonde isso, gente? No chat. Qual é a última mensagem pra mim aqui? É os bonequinhos. Sim, agora logo abaixo. Apareceu. Porra. Edu, não sei o que tá acontecendo com a tua internet, mas você tá online, offline, assim. Tá meio estranho. Enfim, só pra você saber. Faz tempo já que ele tá assim. Sim, acho que é só... cabo aqui, tá meio... Quando ele fuma, ele tá offline. Aí quando passa a brisa, ele tá online, né? Fica assim, entendeu? Bom, depois a gente vê isso então. Então tu já tá sabendo, Flávio. Então tá, eu vou... Quanto saiu da lista de 10, saiu 9. Não, eu tô com uma lista aqui, mas eu acho que eu vou puxar um aqui, que eu nem tava pra... Tava lá pro final, mas eu acho que eu vou falar sobre ele. Que claro é que tava pro final, né? Porque acabamos de tirar 8, 9 da tua lista. É o Homem-Aranha The Animated Series. Começa de novo, por favor. Tem alguém falando fritando a cebola. Ô, Neilson, tu botou o computador do lado da pia e do fogão, cara? Não, pô. A gente tá ouvindo a lavando louça, tá fritando, hein? Não, é porque o microfone, ele capta longe, rapaz. Você é caraca. Doido. O moleque tá lavando... Minha esposa tá lavando negócio lá na pia, lá, cara. Caraca, aquelas bombas jet de lavar carro. Né? Não, deixa ser exagerado. Agora deixa eu esperar. Calma. Pegar fome que tá batendo, tá foda. Para aí, pô. Aí é ó, né? Parece que ele tá esperando ele amarrar a sacolinha pra pular, né? É que eu tô vendo. Eu tô esperando, eu tô é que eu tô perto do precipício, então dois, três, vai filhão! aí fica só os carinhos, igual na cachoeira do pica-pau ali. Ah! Puta merda! Aí a arte aí, ó, um pulando de paraquedas, os outros só... Não, e... Agora eu fico imaginando vocês agora a arte do cast, né? Que vai ser os bonequinhos do Comando em Ação com um monte de sacolinha com o rosto da gente. Pô, não, e agora é modelo revista, agora dá pra fazer uma bela de uma montagem, né? Rapaz, o Spider tá só o veneno. O Spider tá só o veneno, mano. Pô, mas é Spider ficou o Spider ficou subindo pelas paredes, né, cara? Acho que na moral, se ele tivesse perto da gente, ele dava um cepão. O ruim é que o Spider saiu sem falar do Spider, né? Você não entendeu, senhor. A gente só falou do Spider porque o Spider saiu. Sim, por que a gente ia falar dele com ele aqui junto, né? É, porque ele dá conflito de Inception. É, ia dar um... porra, ia podia acabar a Terra, né? Ah, tá louco. Muito bom. Vamos encerrar então, gente. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.